Torre Salvador, boa tarde, azul 4462, aproximação final, pistão na zero. 4462, posição 0 na 0, continua em aproximação, aguardando pista livre. 1 na 0, continua, 4462. O que vai ser avisar com tráfego na final 1 na 0? Afirma. Gente, condições de número 2 para pouso? Gente, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, Kilo Quebec Serra. Gente. Azul 4462, informa o Alamber à tua esquerda, interceptando o final 17, não interfere com sua aproximação. Está autorizado o pouso, pista 1 a 0, vento 140 graus, 092. Está livre o pouso, pista 1 a 0, está observando, noticaz, ainda não visual, 4462, gente, obrigado. Boa tarde, Mike Jet Mike, acione de identificação, estou no nível 050, vigilância, chegada maré. Identificou, descendo via chegada maré até o 050, Mike Jet Mike. É, Colo Novembro, seu estimado de pouso indique. É. 745, copiado, grato. Gente, o Kilo Quebec Serra, 360 curto, reporta a gente acertando o final do site. Reportará. Ingrata via Gillette para 05, tá? Gillette para 05, tá 3, 1, 5, 4. Azul 4462, o solo 22, vira à direita, chama solo 121 na décima 9. Direita chama 219, azul 4462. Azul Salvador, azul 4462. 4462, procede Alfa, me chama de Juliette. Alfa chama na Juliette, azul 4462. O 396 é autorizado 4.000 pés, ajuste de altímetro 1.0, 1.0. 4.010, zona 396, obrigado. O Salvador, 5241 da Tri para Putibeck, acionamento, bate 3. 5241 autorizado, posicionamento chama ataque. Autorizado chama ataque, 5242. Azul 4462 vai ingressar via Juliette para o 03 no pátio principal. Juliette 03, pátio principal, azul 4462. Victor, Kilo Delta, mantenha as condições visuais 095, reporte descida. Oi, Salvador, boa tarde, TAN 3192. TAN 3192, boa tarde, Justino 010, reporta Baixado Travado. Baixado Travado, passando em Índia Serra. Fecha, autorizado pouso, pistão a zero, vento no 40 graus, 092. Mesmo pouso. Kilo Quebec Serra, o solo aos 25, livre à direita, estacionar parte 5, frequência livre. Frequenciamento, vai ter a pouso de volta lá 17. Ok, não, você vai completar na curta final, vai cancelar uma torre para prosseguir para 17. De qualquer forma, vai ter que reduzir a velocidade, o Mike 7 Mike. Matias, sem problema, reduzindo para sequenciamento agora para 250, mais direto, mais. Prossegue até 2000. Autorizado a 2000, autorizado a final do ILS que foi para a pista 10, reporte localizador, 6314. Autorizado, desce 2000 ILS, tomará estabilidade. Salvador, boa tarde, é o 5627 da Trip, da Quebec, para a conta autorização Aracaju. Trip 5627 para Aracaju, aguarda a campo por gentileza, prepara para Aracaju. Puca Aracaju, na sua escuta, o 5627. Esta proa, desça a 4 mil pés, ajuste 1-0-0, 5446. 1010-4000. Voo no 396, voo Iduna, desça 2 mil pés, autorizado final do ILS X-Ray. Direto Duna 2000, autorizado X-Ray, 396. Mike Dash Mike. Na escuta, prossiga. Reautorizado a 3 mil pés, ajuste de altímetro no 0-0. 3 mil pés, o estado no 010, direto Mike. Voo no 396, foi indicado no momento. 250. Reduza 2209. Reduzindo 220, voo no 396. Mike Dash Mike, reduza 2209. Reduzindo para 2209, direto Mike. TAN 3192, Saulo 27, livre à direita, chama Sol, 1, 2, 1, 2, 9. Salvador, Oxenã 6327 no 01, puxa acionamento. Confirma o nome que chamou pra push? É o 6327, Oxenã no 01. 327 autorizado, puxa o saneamento chama 7. Olá, TAN 3192, livrando a sua escuta. 3192 prossegue via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa vai manter antes da Juliette. Para o táxi do 35241, no PLB de 6666, com 4 horas alternando Serra Bravo, Mike Kilo, Monte Claro. O Xané, que solicitou o push no 016327, mantenha a posição por gentileza, eu vou taxiar o tráfego da trip e após eu libero o senhor, ok? Ok, ciente do tráfego 6327, vai aguardar. Obrigada. O trip 5241 vai seguir em frente, Índia Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro marca 1010. Confirma por gentileza pessoas a bordo e alternativa. 6666, 4 horas, Montes Claros. Obrigada. Ponto espera 2895, muito obrigado, excelente tarde, 5241. Solo Salvador, gol no 649, portão 2, pronto para push para acionamento. O gol no 649 é o número 2 nesse setor, vai matar, me escuta e aguardar para o push. Eu escuto aguardando, 649. O TAN 3192 vai manter posição antes da Juliette, vai aguardar para prosseguir. O seu gate é o 0209, já solicitou o push, porém vai aguardar devido ao condicionamento no ponto, no sequenciamento para o push, ok? 792. Ô Salvador, Xené 6327. Prossiga. O trip já iniciou aqui, ele já está totalmente pronto para iniciar o pushback. Já, ele já está no través do gate 4, assim que ele passa a retaguarda para iniciar. Coordena agora aqui para o de solo, por favor. Ah, tá ok então, vou coordenar com o pessoal de solo aqui, após o trip a gente vai iniciar, obrigado. Espera 1-0, pronto. 35241, mantém ponto de espera do 1-0. Espera 35241. Estabelecido e visual, volume 396. Complete, chama a torre em 1-1-8-9-5, vamos pro volume 396. Obrigado, boa tarde. Senhora, prossiga. Gente, sou paciente que passou o ponto de espera do 1-0. Gente, foi sem querer, senhora. 5-2-4, tá aguardando. Torre, boa tarde, Golo 396. Golo 396, ajuste no 0-1-0, continua a aproximação, aguardando pista livre. Continua, aguarda, Golo 396. M314, solo 32, livre à direita, chama solo 121, décimo 9. 219, 6314. Flat Mike está estabilizando o curso localizador, está visual com a pista 17. Propõe modificação agora e prosseguir para a pouso 17. Maxlet Mike chama a torre 1895, propõe uma modificação com a torre que ela orienta o seu propósito na outra cabeceira. Bom pouso até a tarde, até a próxima. Ativa, chama a torre 1895, obrigado, até já. Torre Salvador, Papa Romeu, Maxlet Mike, está estabilizado no curso localizador. Propõe modificação agora, com base pela direita, solicita pouso 17. Gente, Maxlet Mike reporta no localizador para cruzamento, perdão, para cancelamento do plano instrumento. Já estabilizado no LOC, solicito da presente, base pela direita. Gente, então da presente, está autorizado com base pela direita, reporta final 17, plano instrumento cancelado 233. Presente vai reportar ingressando final da 17, controle checado, Gillette Mike. O Gol no 396 está autorizado, pouso pista 1-0, o vento 1-40 graus, 1-2-2. Pouso autorizado na 10, obrigado, 1-3-9. Vai manter antes da Juliette. Após o pouso do Boeing da Gol, está autorizado a alinhar e manter o cabeceiro no zero. Após o pouso do aeronave da Gol, ali mantém na 1-0, muito obrigado e desculpa pela falha. 241 da 3. Gente, da próxima só preste um pouco mais de atenção. Gente, graças. Alfa no ponto 0-1895, 610, 6387, obrigado. Gol no 649, assim que o tráfego da Avianca inicial, táxi autorizado, push no 2. O altimetro é 1010. Está autorizado depois da Avianca inicial, táxi com 1010, poderemos táxi com 649. Na 3192, a informação que eu recebo é que o seu gate é o 02, a aeronave da Gol já foi autorizada início do push. 3192. Seu trip 5446, estamos... Final, down no zero. 5446, ajuste no 0 no 0, continua aproximação, aguardando pista livre. 546. Lona 396, solo 34, livre direita, chama solo 121 na decimal 9. Direita 219, obrigado, boa tarde, 396. Transponder 120 decimal 8, a frequência do controle. 190, conforme o plano, decolando da 10, saída Puca Aru. Primeira curva à esquerda, 5511 é o nosso código, e após a decolagem chamará o controle 20 decimal 8, proteja o 5627. Protejamento correto, chama quando pronto, prepuxa. Chamará 5628. Consolo, boa tarde, voo 1396, retorno. Muito boa tarde, no 396, vai prosseguir via Alfa, manter posição antes da Juliette. Via Alfa, vai manter posição antes da Juliette, voo no 396. Salvador, boa tarde, acionamento 327, ponto espera pronto. Mantém ponto de espera do 10, acionamento 327. Mantém. Mike, Juliette, Mike, está autorizado o pouso, pistão no 7, vento 130 graus, 109. Autorizado o pousão no 7, confirma o baixado e travado agora. Decolada 36, chama controle 120.8. 120.8, chama, muito obrigado, excelente estado, 5241. Você chama a torre 11895, bom pouso. Para o trip 5446. 5241. Trip 5241, boa tarde, contato radar, suba ao nível 200, saída árvore. 200 na árvore, 5241. Mike, Juliette, Mike, solo 37, eu estacionar pátio 5, frequência livre. Tente, na sua escuta, pelo forte, Juliette, Mike, para a está. Tente, Mike, Juliette, Mike, aero está. Controle, possibilidades do 5241 na tripla da presente posição, Arbor? Autorizado. Arbor, 5241. Voando 649, falando com o táxi, eu pedi 94, estou na meia de 2 horas, 10 minutos, alterna Salvador. Segue via Índia Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro marca 1010. Tem um bom voo no 649. Autorizado, táxi, Índia Alfa, ponto de espera 18.95, a torre 649, 1010, boa tarde, controlar. Boa, tá 3192, ingressa via Juliette para o 02. Via Juliette para o 02, 3192. O Chanel 6314 vai ingressar via Juliette até através do 8 e quando lá vai seguir as instruções do follow me, ok? Para o gate 10. Ok, no através do 8 vai seguir o follow me, 63 no passo, pro 10. Salvador 6321.6, 612, pushback. Vai manter a posição, vai aguardar, tem os 3 aeronaves para ingresso no pátio 6321. Aguardando. Olimpo 013, está autorizado o pouso, pista 10, vento 140 graus, 109. Está autorizado o pouso, pista 10, vento de pouso, baixa travada, está na base para sinal da direita 10. Vai seguir o tráfego da Avianca, via Juliette, e quando do através do 8, vai ficar atento ao follow me, para seguir para o 09, ok? Positivo, vai seguir o tráfego da Avianca, posição 8, vai ficar atento ao follow me, para prosseguir para o 09. Trip 5446, vai prosseguir via Alfa Juliette para o pátio 3. Atento ao sinalizador no pátio 3. Gente, Alfa Juliette para o pátio 3. Trip 5446. Vigilando, chegada bom, que ajuste, 1010. Foi na proa de bom. Delta mantém condições visuais, vai na proa de Itapuã, reporte avistar no campo. Limpo 03 do salão aos 41, está autorizado o backtrack até o pátio militar, estacionar a frequência livre. No 0 no 0, vibravo, ouvi tocando. Vibravo no 0 no 0, bravo fechando. Estou no 804, bravo. Ativa, assim que o trip está autorizado nisso do puxo, o trip vai ingressar no pátio 3. Ah, ok, seguinte, vai 3-2, vai iniciar o pushback para o então. Ajuste no 0 no 0, voo no 807. No campo avista o Victor Kilo Delta. Victor Kilo Delta, chame torre em 1 no 89. 1890. 3 minutos devido ao... Focus 100 da Avianca, mantém a mesma saída que o seu. Lute, alinhar e manter na 1-0 está autorizado, está ciente para a gente guardar o ano 649. A torre, o fixo pelo Delta, está agora a 7 milhas, em direção à Nacional da 1-7. Vitor Kilo Delta, reporta 3 milhas fora. 4-3 milhas, Nacional da 1-7. O Olimpo 03 está autorizado o cruzamento do 1028, hotel, ao estacionar a parte militar, frequência livre. É 327, decolar 243, chama controle 120, decimal 8. 208. Solo Salvador 5627 para push e acionamento. 5627. Está autorizado, push back acionamento, chama táxi. Travará para o táxi, 627. Radar do Anitta 240, saída da El. Vai subir 240, quando possível voa Leda da presente. Autorizado Leda. Leda, obrigado. É 3 milhas com o trem baixo checado. O Victor Trotão. Lido aqui do Delta, está autorizado pouso, pistão 107, vento 130 graus, 109. Autorizado pouso 107. O Vitor aqui do Delta poderia confirmar o passo que irá prosseguir? Vai ter. Gente, Vitor aqui do Delta. 6321, está pronto para o táxi com uma autonomia de 4 horas e 20. Alterna Goiânia, o POB 121. Contorno ao pátio Índia em Alfa, ponto de espera 105.95, altímetro marca 1010. Contorno e pátio Índia em Alfa, 118.95, boa tarde. Vitor Chilo Delta, Paulo 45, estacionar a frequência livre. Victor, Foxtrot Alfa, boa tarde. Acione identificação. Bom, 649, estou autorizado a decolagem, pistão no zero, vento no 30 graus, 119. Livre decolagem, pistão no zero, bom, 649. E Eco Delta, chame a torre, 1895. Bravo, Vitor Tango, visual 107. Bravo, Vitor Tango, chame torre 1895, bom pouso. 1895, grato. Eco Delta, vire condições de pouso para a cabeceira 35 após prosseguir para o pátio 4. O vento 130 graus, 1119. Alterna Salvador para o táxi. Prossegue em frente, Índia e Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro marca 1010, tem bom voo. Em frente, Índia e Alfa, no ponto de espera 1895.010, grato. 327, prossiga. Solicita sinal, nível 180, quando possível direto, Ilhéus. Guarde coordenação. 3 voo na 649. Transfere com transporte de vento. Brasil do Tango, reporta a rotatória. Poderá na rotatória, o Brabo do Tango. Cruzamento 321, ali mantém cabeceiro no zero. Sim, mantém o no zero, 6321. Vida da El, sobe ao nível 240, com 649. Por gentileza. Olá. Decolagem, Kedio 6, Barra, Vera Cruz, depois retorna, toca retorno. Está autorizado então o circuito de tráfego, corredor Axé, decola da 1-0, visual 1000 pés, aciona no transponder 0145, controle 120, decimal 8. Atenção, decolando a 10, o código do Axé 0145, responde o número 208, é o controle do 254, no caso de tiro. Torre Salvador, 5627 da Trip, no ponto de espera da 104. O 5627 da Trip mantém ponto de espera no 0. Manterá. Torre o Bravo Vitor Tango na rotatória, 3 milhas fora. O Bravo do Tango está autorizado por pistão 7, vento no 30 graus no 1-9. Autorizado pouso 1-7, o Bravo Vitor Tango. Bravo Vitor Tango, poderia confirmar o pátio que irá prosseguir? Hangar da Mata, Bravo Vitor Tango. Sim, Bravo Vitor Tango. Como é que é com o Delta vertical de Itapuã? Se mantém o setor aguardando instruções, o Mike é com o Delta. Ok. Alfa. Saia 321, não está autorizada a decolagem, pista 10, vento no 30 graus, 11 nós. 321, ciente. Pista 5627, além mantém cabeceira 10. Gente, Maico Delta, do princípio, cruza, afinal 1-0 e aguardando para girar a base pela direita. Afirmativo. 0-5 na aproximação. Corno 05, desça 2 mil pés, autorizado final do ILS que vem para a pista 10, reporte localizador. 2 mil pés, autorizado ILS, vai chamar no localizador. Xanar 6327, Centro Recife, 125, décima 1, no bom voo. Recife, confirma, 125. 10. 251, obrigado. Adoro, Xanar 6321, na sua escuta. Boa tarde, 6321, contato radar, só 320, saída Argo. Boa tarde, radar, 320, Argo. Tudo bem, você pode estabilizar o localizador. Autorizar decolagem 5627. 1-8 para consciência, autorizado nível 340. Sua decola da 10, cumpre o perfil da saída da El Leda Bridge, onde intercepta Pesulo 16. Após decolagem, curva direita. Aciona 5532 no transponder, 120 decimal 8 através do controle. Azul 4-1-8, provado nível 340, Pesulo 16 com 5. Pista 1-0 com curva à direita, Senadel, Rua Leda Bridge, terceira via. Zona 5532, controle 120, decimal 80, azul 4-1-8. Protegimento correto, chama quando pronto para o push, Ezo. Chamarei, tá, obrigado. Está embaixo e travado. Corno 807, desça 2 mil pés, livre da restrição em pelo. Autorizado a final do ILS XP para a pista 10, reporte localizador. Livre de extensão, descendo para 2 mil pés, tempo tranquilizado no localizador, voo 1-807. Decolado 53, chama controle 120, decimal 8. Controle 208, 5627. Voo 649, centro Recife, 125, decimal 1, no bom voo. 251 com a gente, boa tarde. Controle Salvador, trip 5629. 5627, boa tarde, contato, sobe 190, saída da PUCA. 190, saída da PUCA, na escuta, quando autorizado para o Aracaju? Voa Jama, aguarde coordenação para Aracaju, 5627. Para pouso 917. Estação final, pessoal, para nós, aguardando a liberação para pouso mais rápido. Serra, prosseguiu? Acho que se encontra. Até me escuta, guarda a cota número 2. Zulu Novembro está na escuta do controle. Torre, boa tarde, Gono 055,

próxima 8, controle. Leve 5 anos, desça para 2010. Descendo para 2000 pés, leve 5 anos. Quilo Quebec Serra, cópia. Autorizado, Serra November, papapá, mil pés, decolada 17 no Axé, após decolagem em curva à direita. 0123 no transponder, 120 decimal 8, controle. Dan 3217, desça, sem restrições para 3000, aproximação número 3. 3000, Dan 3217. Beleza. 075, desça, sem restrições até 4000. Vai estar livre, só não achamos pronto táxi. 21 Recife, 288. Por onde da presente, sempre pode ingressar no, na órbita de 7 milhas do estádio da Fonte Nova? O GM51, eu tenho 5 aeronaves para aproximar. O senhor vai, a princípio, fazer o ILS e posteriormente retornar para a espera na Fonte Nova. Fica muito próximo do ILS. Afirmativo, da 79 de 5. 3217, vetoração, curva à direita, vai na proa 230 e descida para 2000, está limitado pelo localizador. Proa 230, 2000, está 3217. Controle, é possível a gente esperar aqui próximo à Fonte Nova em condições visuais? Aí a gente vai furar o padrão de segurança do ILS. Tá certo, então. Pelo controle a gente prossegue do NS, faz a próxima perdida e depois retorna com o drone da Fonte Nova, é isso? Não, eu vou lhe orientar. Primeiro eu vou aproximar os jatos, depois o senhor vai ficar na Fonte Nova, na altitude que desejar e o tempo necessário. Tá certo, então tá prosseguindo para o INS da 10, GIV. Afirmativo, descendo para 2000 e ILS autorizado. Então, 3217, esquerda 140 para o localizador, 2000 altitude, chame estabilizado. Esquerda 140, chame estabilizado, 3217. GV51, eu vou lhe orientar, o senhor vai fazer o ILS até o rádio farol cima, depois eu vou lhe vetorar para a base naval de Aratua, vou aproximar os jatos, posteriormente o senhor retorna para fazer o seu voo na Fonte Nova. Assente, grato, 51. O gol 1075, desça para 2000 e voe Duna. 2000 e Duna. Vitor Fox Alfa, desça sem restrições para 3000. O hotel Oscar Zulu reporta fora do solo, vento no aeródromo 140 graus, 10 nós. 05, autorizado a decolagem, vento no 30 graus, 109, informo um H25 Bravo, GIV, no marcador externo. Marcador externo a 2.000 pés, confere. Afirmativo, visual com campo. Positivo, o senhor já está ciente que vai abandonar a aproximação para a base naval de Aratu, retorna para o ILS e faz o cheque na ponte nova, confere? Afirmativo, ciente. Ok, 2.000 pés para o 360, curva à esquerda. Ciente, batendo 2.000 pés, curvando à esquerda para a 360, veio 5-1. Motor igual a esquerda e da sua passagem. Positivo, está autorizado, navei com 250 nós. 3217, está agora 6 milhas para o marcador externo em aproximação, reduz a checa trans, chame a torre. 1-1-895. 895, 3-1-7. 1-0-7-5 e descida para 2.000 pés. 2.000, Vitor Fox Alpha, desça para 2.000 pés. Sim, para a torre. Vamos estar sendo Lutar Fox solo, sabe? Só com a aeronave que está curvando à esquerda. Gente, até o Oscar Azul, fora do solo 01, informo um H25 Bravo, curva na esquerda, na proa do Forte, chama controle 120.8. 108. Você pode fornecer isso em minutos para que a gente possa equacionar o nosso tráfego? 10 minutos aproximadamente. Quantos minutos? 10 minutos, 10 minutos. 10 minutos, ok. O trip 5627 está autorizado a Aracaju. 5627 autorizado a Aracaju, grato. Botão 925 desconsidera a redução de velocidade. Vou deixar 250 acima a seu critério, para aproximar o mais rápido possível, pois eu vou ter uma aeronave do Geio na Fonte Nova e eu não vou poder aproximar para o ILS. 506, transponder 1308, meu controle. Cotejamento correto, me chama quando pronto, trip 5, tá? Camará. O senhor pode cruzar sobre o externo a 500 pés. O tráfego passa a 1.700 e eu tenho separação suficiente, Capil. Vai para o externo, tá? Salvador, avanço cordial. Boa tarde, guarda 05. Guardião 05, eu controlo. Tá, ingressou na linha do litoral, está em patrulhamento. Tem as 2 horas o Lulu e a 1 hora o Jave em procedimento de instrumento. Positivo, o senhor está autorizado a prosseguir, prosseguir o patrulhamento a 500 pés. Corrijo, patrulhamento a 500 pés, guardião. Guardião 05, escuta permanente. 3217, redução, cheque o trem, torre 1-1-8-9-5. Bono 075, livre LS. Livre LS, 075. Bono 925, sem restrições até 3.000. Sem restrição até 3.000, 9-5. 217. Esquerda, na saída Momo, Flock, via UPZULU 20, após Petrolina, após conforme rota. Controle opera 120, decimal 8, e transponda 5540. 5540, afirmo, comandante. Xanaia 6314, cotejamento correto, chama pronto se estiver em funcionamento. Boa noite, 07 da Juliette. Seguir para a fonte nova. Assente, 5-1. Por gentileza, controle, qual o setor, qual o sentido da órbita fica mais adequado para o seu controle? Seria interessante pela esquerda, da fonte nova pela esquerda, porque se você girar à direita, aproxima-se do litoral. E a gente tem fluxo de tráfego no litoral também, já que informou que vai manter 500 e acima, né? Os helicópteros normalmente voam a 500 pés no setor. Ah, então entendi no sentido anti-horário, órbita de 7 milhas, ok? É, positivo. Estabilizado, bom, no 07. O 075 em aproximação, checa o trem, chame a torre, frequência 1-1-8-9-5. 295, obrigado. Claro. Oi, Salvador, boa tarde, eu vou no 0752, e continua a aproximação, guarde autorização de pouso. Guardando autorização, 0752. Circulando esquerda para o 190. Esquerda para o 190. Econo. Sérgio, o decolar? Decolagem, 120 graus, 109. Deve 5 ONU em relação ao marcador externo, 9.4 milhas afastado. Ainda não. Aguardada. Trip 5627, chame Recife, frequência 12685. Recife 2085, grato. Controle de Salvador, boa tarde, é o Azul 6908, cliente da Rodeo. Azul 6908, Salvador, autorizado via chegada a Mare 1010. 1010, via chegada, reportar ao céu. Livre pouso, vento 130 graus, 10 mais. Livre pouso, 10075. São autorizado TAF, Alfa GS, posição 0441. Alfa GS, posição 441, TAF 317. Vitor Fox, Alfa, interceptou o localizador. Agora interceptado, estabilizado, Vitor Fox, Alfa. Sim, check o trem, chame a torre, 11895. 1-1-8-9-5-3-5. Salvador autoriza o 69-1-8 da Azul encostar voando direto em Itap. Seu pode voar Itap. Obrigado. Comandante, para passar o quilo que vai ser. O gol 1925 agora está autorizado a altitude de 2.000 pés. 2.925, graças. Quilo que vai ser. Decorador do 7, Boa São Paulo. Ciente, prossiga visual na escuta 1.000 pés. Possível 2.500 direto? Mantenha mil devido ao tráfego. Certo. 5-1 está a 9.5 milhas a oeste do rádio farol Simbra. Entre 5-1 informa que quanto da órbita durante a operação do cheque de frequência em 190.80.119.35 e na sua frequência 120.80.80. Tá, ok. Tete 5, seu solo 08, direito 29, seu aluno. Direita 29, 07. Boa 925, reduza para aproximação e cheque propósito. Está autorizado para o ILS, o 925? Autorizado. Cliente 925, reportará. GV51, esquerda pro 140. Esquerda 140, GV51. Salvador, solo, gol. 1075, sou autorizado táxi, Alfa Juliette. Posição 0741. 0741, certo. Azul 4118 está autorizado, se tiver funcionamento, é um pronto táxi. Autorizado, puxa, chamar em táxi, 4198. 1895 ou 925? Direita reduzindo 925, reportará. Ok, quilo KBX Serra passa a receber agora a altitude de 1000 pés. Caso. GV51 está autorizado, curva à esquerda e prosseguir para a fonte nova. Sonda presente, descendo órbita com curva esquerda para a fonte nova, descendo para 1000 pés, ok? A princípio mantenha 2000 pés, eu tenho tráfego no litoral a 1000 pés. Atente, mantendo 2000 pés, então GV51. GV51 na sua posição em relação ao marcador externo agora de 9.5 milhas a 2000 pés, devido ao tráfego no litoral a 1000 pés. Sentido farol da Barra, farol de Itapuã. Tá sempre, o GV51 informa que nossa órbita é a 7 milhas, a gente está se enquadrando aqui a 7 milhas do Fonte Nova, ok? Diante. Azul 698, velocidade 250, abaixo de 10.210. paciente, vamos cumprir a restante etapa 220. Gol 925, passando linha Sierra, baixado e travado. 925, torre, frequência 11895. Obrigado, excelente trabalho. 5. Baixado e travado, Elias. 6925, continua a aproximação, reposta na DA. Tem um tráfego à sua frente, o Cirrus. Está indo 1,5 na final, que aguarda as instruções. Reposta na DA, 1925. Portão 3155, portão 5 para o posto Chantan, né? Tem uma nova medida possível? Passou na sua retaguarda, pode estar autorizado, chamando para o táxi. Mais aeronave da Gol, linha posto Chantan, né? Mandando para o táxi, 3155. Sudoeste de Salvador, a sudoeste do rádio... Melhor que falar da barra, mantendo a altitude de 2.000 pés. Equipamento HS-125. Gente, não me bloco bem, né? Boa noite, para o táxi. Então, 118 a bordo. Autonomia de 3 horas e 10, até na Galeão. Azul 4118, poderia confirmar pessoas a bordo, alternativa? É, 118, alternativa é Galeão, 3 horas e 10, autonomia. Gente, está autorizado o táxi via Índia, Alfa, Monte Carlo Gonzalo, chame torre 11895, ajuste 1010, vovô. 1010, Índia, Alfa, Monte para 1895, azul passando a noite, boa tarde. Paulo, bom, Papa Romeu Vitor Fox, Alfa. Romeu Vitor Fox, Alfa, está autorizado o ingresso na Alfa, reportando as suas Juliette. Poderia confirmar o pátio, queria prosseguir? Ah, nós vamos ficar até as 18h30, qual que vai dar o 3 ou o pátio lá geral? Gente, irei coordenar com o Silvio em um instante. Ok. Paulo, boa tarde, 925, lembrou. Agora? Afirmativo, está descendo o meu pé e solicita caso haja perda de recepção no radar, informar o jeito de cono. Ok, eu vou fazer o seguinte, eu vou lhe trocar de frequência. O senhor vai chamar agora 119.8, vai operar nessa frequência, GV5-1. Gente, grato, vai chamar 119.8, GV5-1. Salvador, boa tarde, é o GV5-1. GV5-1 é o controle, confirme a solicitação. GV5-1 está iniciando órbita de 7 milhas, tendo por centro do estádio da Fonte Nova, está descendo para 1.000 pés. Confirme com o recebe. Icariza 5 está livre descida 1.000 pés, forma ajuste 1-0-1-0. Gente, GV5-1. A informação para o controle da coordenação é obtida para você checar se nessa ordem está de 7 milhas do estado de Nova, o controle recebe o corte radar do GV5-1 durante toda a órbita, ok? Vicente, frequência Cariza 5 e contato radar está normalmente. Vicente, grato. Fox Alfa, mantém a posição na Juliette, aguardando instruções. Juliette, mantém a posição na Juliette, eu vi para Fox Alfa. Vitor Fox Alfa, mantém a posição. Certo. 2733, decola aos 15, direita, visual corredor Axé. Ao passar a final da pista 35, chama o controle, frequência 20.8. direita, cheia, passar o final da 35, chama o controle 1208-2733. Após o carro, será autorizado, tá? Tá livre, GIV 5 ano. Tira a posição 11, Juliette, irá prosseguir pela posição 05. Vai aguardar, depois lá para o 0595. 723, chame agora o controle, frequência 1208, informe que a aeronave do GIV em sentido contrário, que está do litoral, comprou o farol de Itapuã, ainda 10 milhas, ok? Chame agora o controle. É, chamar o controle, 2733. Controle Salvador, muito boa tarde, o Força Aérea 2733, no axé, meu pés. 2733 é o controle. Devido à aeronave do GIV, eu preciso que o senhor voe agora na proa 180 para evitar tráfego em sentido contrário a mil pés. Câmbio. Proa 180, vai bater o 2733. Positivo. Proa 180, helicóptero em sentido contrário a 500 pés. GIV fazendo cheque na fonte nova a mil pés. Câmbio. Tá ciente. 180 é proa, 2733. Controle, até mais quando eu vou passar, passou. Gente, chame a torre, frequência 1-1-8-95, câmbio. 11 horas, 3 milhas no litoral. Fique atento a esse tráfego. Sim, será atento, grato, seja o fono. 9-2-5. 11-7-25, chamará para cruzamento até o Estadolão. E falta o aeronave do GIV à sua direita, que está mantendo a mesma altitude com a proa convergente aí, ok? Ok, cabe logo mesmo, não vai bater a separação. Já está visual com o helicóptero, informando anteriormente? Negativo, fez um desvio aqui da órbita, passou uma milha, só nesse perigo prato. Afirmativo, tem um tráfego adicional, tráfego decolado da pista 10, Força Aérea, está... Sua direita, posição de 1 hora, 3 milhas com rumo sul, mantendo 1 no meu pé. Gente, está visual por trato que tem o mesmo que é esse, o GIV de Kona. Afirmativo. Subida, Léo. De Otá 3, 155, 186 a bordo, Galeão, 4,20 de autonomia. 2733. Foi na proa 290 agora. 290 é a proa 233. Com o centro dela na fonte nova, eu acredito que interfira sim na aproximação. Ok, tem um tráfego agora ingressando na final 90 e aguarde para prosseguir o cruzamento, ok? Se tiver condições, faça a curva pela direita agora, de imediato, na proa 140. Afirmativo, o GIV, se for do curso de controle, o GIV pode permanecer em espera nessa posição, a mil pés. Ok, então mil pés, então curva agora à esquerda e mantém espera sobre o farol da barra, ok? Correção, farol de Itapuã. Pode manter essa posição com a curva pela direita, mantendo mil pés, ou atrapalha o controle? Não, nessa posição não atrapalha, tem um tráfego agora passando o marcador externo. Se mantiver nessa posição próxima ao litoral, não vai atrapalhar, ok? Paciente então, a gente vai manter aqui na linha do litoral, a posição que a gente está aqui é mil pés, ok? Aguardando para prosseguir. Vento 1 no 50 graus 8 9, 12 por 0.